Ei, Stark! Vocês são minha banda favorita desde criança. Quando eu era criança, eu gostava muito de vocês. Eu adoro o Pelanza. Eu amo o Restart. Restart. Restart. Restart. Restart. Vocês têm um estilo legal. Um estilo muito bonito. Vocês são muito bonitos. Obrigado. Restart. Restart. Restart. Restart. Restart! Homenagem de Pedro Dino Marques da Silva. Quando crescer eu quero ser mago que nem vocês. Quando crescer eu quero ser que nem vocês. Ok, Barney. Restart! Restart! Restart! Restart! Obrigado, Pedro Dino Marques da Silva.